Deus está aqui nesse lugar, é porque Ele mesmo prometeu, Ele mesmo disse que estaria, e o Senhor veio. Outro dia uma pessoa numa conversa me perguntou assim: será que ainda existe o cristianismo da Bíblia no nosso tempo? Será que existe cristãos ao molde dos primeiros anos, como está registrado na Bíblia? Bom, muitas coisas mudaram no mundo, nos últimos anos, especialmente tecnologia. E eu creio que existem cristãos. Não vou dizer a moda antiga, não, a moda moderna. Nós não temos como voltar no tempo. E cada geração tem as suas lutas e tem os seus desafios para viver a sua fé em Jesus. E você está aqui vivendo no ano 2010. Cada geração recebe um entendimento especial de Deus para viver o seu tempo. Mas tem coisas elementares na vida com Deus que não mudou em geração nenhuma. As periféricas até podem mudar. No tempo de Jesus, por exemplo, era normal que os homens tinham uma vestimenta bem diferente da nossa. Vocês já viram os filmes, aqueles filmes de época? Os homens tinham um grande, tipo, quase como um manto, um lençol enrolado em torno de si. Hoje nós usamos outra vestimenta. Isso é coisa da cultura e da época. Isso pode mudar, não há problema. Mas as coisas essenciais de Deus não mudam nunca. Só que todos nós temos três inimigos, e hoje eu vou me ocupar com um deles. Todos nós temos um inimigo chamado carne, que é a nossa velha natureza sem Deus. E esse inimigo está dentro de nós, nós nascemos com ele. E o maldito não morre, nunca. Você luta com ele todos os dias. Com essa inclinação para pecar, com essa inclinação de pensar coisas erradas e de fazer coisas erradas. Isso está dentro de nós e precisamos sufocar toda essa inclinação pelo poder do Espírito de Deus que habita em nós. Amém, irmãos? Somente o Espírito Santo agindo em nós, você tem força para sufocar isso. Caso contrário, você pode tentar ser o homem mais perfeito e será o mais derrotado da terra. Ainda que ninguém saiba as tuas derrotas, você sabe, Deus sabe e o diabo sabe. A carne é um dos inimigos. O outro inimigo nosso é a sociedade sem Deus. Quando você se converteu, a Bíblia diz que você não é mais do mundo. Você agora pertence ao reino de Deus e temporariamente você está aqui na terra. E você é um representante do reino de Deus. Todos os valores de Deus, é você que vai viver e disseminar, divulgar isso. E o último inimigo é o diabo. O diabo vai fazer de tudo para te enganar. Ele é um especialista em maquiagem. Mais do que maquiagem, ele é um especialista em se transvestir. Ele põe outra roupa para enganar os filhos de Deus. E a Bíblia diz isso. Ele se apresenta, como o Senhor fala, é um lobo vestido de cordeiro. E muitas vezes, penso eu, todos nós, uns mais, outros menos, ou eventualmente, somos vitimados pelo lobo que veio e se achegou a nós, bem manso, se achegou a nós com voz mansa, como diz no livro do Apocalipse, que o sedutor deste mundo tinha aparência de cordeiro, mas quando abriu a boca, se viu que era um lobo voraz, um lobo devorador. E você precisa lutar contra ele também. Esse é o assunto dessa noite. Vamos abrir a escritura? Porque sem a escritura, nós não fizemos nada aqui. Amém, irmãos? Lá no segundo livro de Paulo aos Coríntios, a segunda carta, no capítulo 11, Veja comigo no versículo 13, capítulo 11 de 2 Coríntios. Versículo 13. Há algo grande de Deus aqui nessa escritura. Diz assim: porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça. E o fim deles será conforme as suas obras. Que palavra! O apóstolo Paulo, ele fundou a igreja de Corinto. Ele era o pai daqueles crentes. Aquela igreja teve muitas dificuldades. Ele ajudou aquela igreja, morou lá na cidade 1 ano e meio, fundou e começou a edificar. Depois precisou fazer outras viagens missionárias. E passou-se o tempo e se introduziram naquela igreja falsos apóstolos. E os irmãos, tão ingênuos, deram crédito aos falsos apóstolos. E aquele, o apóstolo pai, vamos chamá-lo assim, ele foi relegado, foi jogado para fora. E aqui chega um ponto que o apóstolo diz: esses tais apóstolos, literalmente quer dizer, é um tom de ironia que ele está falando, esses super apóstolos. Você pode escrever na sua Bíblia aí, sem medo de pecar, super apóstolos, onde diz tais apóstolos, pode botar a palavra super. O apóstolo Paulo chegou a dizer, ele usou um termo mais forte ainda, extra super apóstolo. Seria mega big apóstolo. Mas isso era em tom de ironia. Paulo está dizendo às pessoas que chegaram aí na igreja, esses a quais os irmãos deram crédito, esses que estão trazendo ensino, estão ministrando, esses homens são falsos. Alguém de vocês pode dizer: mas pastor, por que pregar isso para nós? É só tu que prega aqui, basicamente é só tu. Não precisa se preocupar aqui no púlpito, não tem falso. Eu sei que eu não sou o único que ministro a palavra de Deus na vida de vocês. Não é, irmãos? Vocês não olham televisão? Tem culto, se queres, na TV, acho que 24 horas por dia. Tem pessoas, de repente, com as quais você se encontra no seu trabalho, em tantas atividades, até no lazer, começam a falar sobre coisas de Deus. Eu tenho ciência que não sou o único que influencio vocês espiritualmente. Tenho ciência. E por isso, essa noite, eu trago a palavra num tom de alerta. A quem nós damos ouvidos? Às vezes a gente percebe na ingenuidade irmãos entregarem seus corações a estranhos. Você, moça, você, moço, se conhecesse um homem estranho, entregaria o seu coração de imediato? Se você faz isso, você está correndo um risco tremendo de destruir a sua vida. No corpo, estou falando no corpo, sentimentos também. E agora, espiritualmente, é a mesma coisa. O apóstolo parece que tinha dado as costas para fazer outras viagens, entraram os falsos, fraudulentos. Já dizia um ditado antigo: nem tudo que brilha é ouro. Não vai atrás de qualquer coisa que dizem: é Deus, é Deus, é Deus, cuidado, tem muita coisa que é o diabo. O diabo trabalha no mundo, sim, mas Paulo não está escrevendo para o mundo, está escrevendo para uma igreja. O apóstolo diz aqui nessa palavra, irmãos, que esses homens, eles se transformaram, eles tomaram outra forma. Eles aparentam ser homens de Deus e não são. Como é que se conhece um homem de Deus? Às vezes as pessoas me dizem, pastor, tu é um homem de Deus. Tem um que me telefona e sempre me chama, homem de Deus. Todas as vezes, é a maneira que ele se comunica comigo. Como é que se conhece um homem de Deus? Simples. Simples. Jesus ensinou a conhecer um homem de Deus. Como é que se conhece uma mulher de Deus? Simples. Sabe como? Pelos frutos. Não é pelas folhas, vamos dizer, a roupagem, a folha. Não é pela casca de uma madeira, de uma árvore que se conhece. É pelo fruto. Você precisa conhecer, conviver, saber quem é. Ter referências. Outro dia chegou uma pessoa aqui. Eu nunca a tinha visto e me disse, pastor, eu sou cantor evangélico. Chegou minutinhos antes do culto, me botou numa saia justa. E eu canto em todas as igrejas que eu vou. Mas, irmão, eu nunca te vi. Eu não te conheço, não tenho uma referência. Tu não trazes uma carta do teu pastor. Tu não trazes uma carta da tua igreja. Aí ele me disse, mas, pastor, todos me dão oportunidade. Conhece a oportunidade, né? Eu disse, irmão, espera um pouquinho, estava ali no escritório, espera um pouquinho. Eu vou consultar alguns irmãos mais velhos aqui da igreja que caminham comigo já há muitos anos. De repente, a gente conversa, juntos vão tomar uma decisão. Eu vou consultar os irmãos. Quando eu disse, vou consultar os irmãos, ele saiu na contramão e disse, eu achei que o senhor ia consultar a Deus. Me deu uma estocada. Uma espetada. Segurei a onda. Segurei a onda, quietinho, pacientemente. Não sou de estourar no primeiro chute nas canelas. Não sou mesmo, não é meu perfil. Dali um pouco ele disse outra coisa e ele me deu outra estocada. Eu segurei a onda. E pela terceira vez, numa conversa de 5 minutos, ele me deu 3. Eu disse, irmão, vamos ficar por aqui? Para nós não brigarmos. Obrigado. Deus abençoe o irmão. Vamos ficar por aqui. Irmãos, estranhos são estranhos. Entenderam? Você bota para dentro da sua casa um estranho? Não. Você bota para dentro da sua casa uma pessoa na qual você não confia? Não. Você tem esposa, tem filhos, e a sua própria vida corre risco se você fizer isso. Nós não botamos para dentro da igreja. Não botamos a ministrar aqui. Alguém, pastor, por que tu não traz mais gente? Quando eu tenho referências, trago. Mas não é. Me desculpe. Não vocês, quem vai nos ouvir um dia, me desculpe os ofendidos, mas qualquer um não vai vir ensinar vocês, irmãos. Eu sei da responsabilidade que pesa sobre mim. Eu sei. E vocês podem olhar para a minha vida. Vocês podem olhar para a minha vida de família. Não está aqui um estranho pregando a palavra. Não está um aventureiro. Não está um falso profeta, um falso pastor. Eu digo isso como Paulo diz a respeito dele. E com isso quero dizer, irmãos, cuidado com o que você ouve. Eu sei, não sou o único que influencia você. Mas cuidado com o que tu ouve. Filtra, filtra, filtra. Qual é o filtro? Pela palavra de Deus. Diz aqui na palavra que esses obreiros de Satanás, eles podem se transformar e o próprio Satanás se transforma como num anjo de luz. Você teria capacidade de discernir se um anjo de luz aparecesse aqui? Ele está luminoso. Mas um crente que anda com Deus tem que ter capacidade de essa luminosidade aí. É proveniente de Deus ou não? Tem uma história conhecida que faleceu a irmã, a mãe, faleceu a mãe de um homem cristão. E esse crente tinha amigos no seu trabalho, e um dos amigos chegou e disse: olha, tua mãe está falecida, aparecendo lá no centro tal. E ele disse: olha, eu não estou à procura da minha mãe falecida. Não, mas o espírito dela está lá e está falando conosco. Nós sentamos lá numa mesa, fizemos invocações e ela chegou lá. Vamos lá, eu não preciso disso, também nem creio que a minha mãe esteja aparecendo. Está, eu te desafio aí comigo. Então vamos. Chegou lá o crente, começou o pessoal a fazer invocação, invocação, invocação, chamando. E chegou lá o espírito. O vulto em forma da mãe dele. Fisionomia da mãe dele. E aquele vulto falou com ele, disse: eu sou tua mãe. E ele, um crente maduro, com discernimento, se fosse um crentezinho, meia tigela, já ia dizer: é verdade essa doutrina aí. Pois aquele cristão perguntou ao vulto: em nome de quem estás aqui? E aquele vulto sumiu. Não era em nome de Jesus, porque a Escritura Sagrada proíbe esse tipo de coisa. Discernimento, irmãos. Não é qualquer um que abre uma Bíblia e cita, às vezes, um versículo tirado do contexto e te diz: não engole isso. Estude, estude, estude a Bíblia. Leia a Bíblia muito. Congregue onde se prega a palavra de Deus verdadeiramente. Pode ser que tenha outros irmãos visitantes. Pode ser que tenha alguém de outra cidade que está nos visitando hoje. Às vezes as pessoas me perguntaram: pastor, estou me mudando para uma cidade do interior do Rio Grande do Sul. Qual a igreja boa naquela cidade? Eu não conheço, não conheço. Tive uma vez na cidade, acho que há uns 20 anos atrás. Se eu não conheço a realidade das igrejas evangélicas lá. Mas o que eu faço, pastor? Visita diversas. E pede para Jesus te mostrar aonde tu deves congregar. Mas não é uma visitação simplesinha. Vou lá, gostei do louvor, gostei da pregação. É aqui que eu fico. Vai olhando. De preferência, além do público. Tenta entender como aquela igreja vive. Como os líderes daquela igreja vivem. Porque uma pessoa enganada, o pior, quando ela acredita, uma pessoa enganada engana os outros. O apóstolo Paulo, antes de ser Paulo, Saulo, ele vivia num engano. Ele perseguia os cristãos pensando estar certo. Ele chegou ao ponto de fazer prisões, e tudo indica que participou da morte de Estevão. E ele dizia: estou certo, em nome de Deus, em nome de Deus. E um dia, quando estava indo para fazer uma dessas atividades contrárias aos cristãos, um dia Jesus aparece para ele. E aí diz que as escamas caíram dos olhos depois de 3 dias cego. Pode ser que às vezes a gente acredita numa mentira, acredita num engano que foi semeado em nós. E nós brigamos por aquilo, como o próprio exemplo do apóstolo. Teve um homem que comandou a morte de Jesus na cruz, o centurião romano. Esse homem comandava 100 soldados, fizeram todo o trabalho que tinha que fazer, ele ali era um profissional. Quando Jesus morre, no exato momento que Jesus morre, quando Jesus diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. As escamas caíram dos olhos do centurião E o centurião foi o primeiro que reconheceu quem era Jesus, ao dizer verdadeiramente: esse homem aí é o Filho de Deus. Mas ele trabalhou para um engano, executou um homem no engano, e os seus olhos foram abertos ao final daquele procedimento todo. Falsos apóstolos, diz aqui o apóstolo Paulo, fraudulentos, é às vezes de dar pena, irmãos, da igreja do Senhor, do rebanho do Senhor, nas mãos de roubadores. Isso eu quero dizer, não é só do nosso tempo, é do tempo de Jesus também. Que transformaram a casa do meu pai em covil, num buraco, numa cova de assaltantes, disse o Senhor Jesus. Esse negócio de seduzir e enganar corações crédulos, isso é antigo. De pessoas se aproveitarem da boa fé, isso é antigo. Mas o Senhor nos chama ao discernimento. O Senhor nos chama a olhar as coisas pela Escritura e ainda dirigidos pelo Espírito Santo. Nós temos que olhar. Não é comer qualquer coisa, irmãos. Não é engolir até um dos dons do Espírito Santo. Qual é? Discernimento. Que Espírito está operando aí? Em nome de quem vem esse alguém falando? Não sacrifique o discernimento que o Espírito Santo quer te dar. Não jogue fora, não abandone, não despreze. Discernimento. Quando as pessoas se aproximam de ti, isso agora pode ser para coisas espirituais e pode ser para coisas materiais também. Quando as pessoas se aproximam de ti, pede para Deus entendimento. Quantas vezes eu já pedi para o Senhor, pessoas vêm se aproximando da gente, a gente não sabe com que intenção, e Senhor, o que essa pessoa quer comigo? E o Senhor vai te revelar. Tem um caso que eu nunca mais me esqueci, eu já contei uma vez, chegou um homem muito estranho na igreja e sentou mais ou menos ali no meio, assim, bem no corredor. E eu perguntei ao Senhor: Senhor, quem é este homem e o que ele quer? Perguntei a Deus, e aqui estou pregando e estou falando com Deus. Você já fez isso, né? Você às vezes está dirigindo, falando com Deus, conversando com a pessoa, falando com Deus. Senhor, esse homem, me diz algo a respeito dele. E o Senhor me disse: não te mete com ele. Amém, Senhor. Nunca mais vi tal pessoa. Não te envolve. Mas pastor, tem que lá abraçar todo mundo. Se Deus disse, não te envolve, nada de abraço. Vai desobedecer a Deus? Vai ir contra Deus? Não, não te envolve. Deus mesmo vai cuidar disso. Irmãos, vivemos num tempo, no meu ver sim, um tempo de muito engano, onde o diabo vem pintado de cor-de-rosa, vem transformado, travestido, e pode ser que muitos cristãos desavisados, ingênuos, inocentes, eles ainda dizem: pastor, não posso julgar. Vai jogar fora o discernimento? Volto a perguntar de novo. Vai jogar algo que o Espírito Santo quer te dar? Vai jogar fora? Eu não preciso de discernimento. Ah, não? Estás contra Deus, só tenho que te dizer isso. Discernir quer dizer fazer uma diferença entre o certo e o errado. Isso é discernir. Diz aqui que até os ministros de Satanás, e o termo bíblico usado aqui é diácono, os diáconos do diabo, eles também se transformam na mesma coisa que o chefe deles faz. Eles vêm bem bonitos a nós. Hoje de manhã tive uma conversa com alguns irmãos, uma conversa para mim muito edificante, onde estávamos conversando sobre a realidade da nossa igreja, uma realidade mais macro também. E sabe o que tem se visto, irmãos? Muita gente hoje se esconde no meio de um povo maior de igreja e diz assim: eu sou cristão, mas não quero me envolver com a igreja. Não quero compromisso com igreja nenhuma. Não quero e não serei pastoreado por ninguém. Ninguém vai me dizer o que eu devo fazer. Eu quero ficar no meio da multidão, fazendo as coisas que eu acho mais certas que são, levando a vida que eu imagino que devo levar. Eu só devo dizer que esse pensamento não é de Deus. Nós temos que discernir isso. Ah, eu gosto de Deus, mas odeio a igreja. Ah, esse pensamento é forte lá na Europa e nos Estados Unidos. É o que está rolando no momento lá. Eu gosto de Deus, mas não gosto da igreja. Quem criou a igreja? Como é que tu vai gostar de Deus e não gosta do que ele fez? Tem uma contradição nesse pensamento. Ah, pastor, na igreja não é fácil viver, pastor. É. Tem lugar fácil de viver? No mundo, por acaso, é mais fácil? Você sabe, você já veio do mundo, você sabe que lá é pior. E aqui estamos num hospital onde Deus está trabalhando em nós. E ainda todos nós carregamos alguns defeitos, mas estamos sendo curados. Não nos enganemos. De repente alguém está lá na multidão, escondido numa mega igreja, e eu gosto de megas igrejas. Ah, coisa boa. Quanto mais gente junta, mais eu gosto. Não sei você, uma vez uma pessoa me disse: pastor, ai que saudade quando a nossa igreja era bem pequenininha. Sai, diabo! Sai, diabo! É para nós ganhar o mundo inteiro para Cristo? Como é que alguém tem saudade quando nós era meia dúzia de gente? Quem aqui talvez ainda lembra quando nós éramos 12 no culto de quinta-noite? Alguns estavam lá. Nós éramos 12, alguns estão aqui ainda. Depois fomos a 40. Tivemos um tempo em 40. Ai, que saudade do tempo dos 40. Era bom, mas está melhor agora. Amém, irmãos? Não deixe o diabo nos enganar. Dizer: é bom ser pequeno. Não. De repente alguém tem um erro, uma culpa na cabeça. Você era muito pobre e você trabalhou e Deus te deu graça. E hoje você está bem de vida. E um dia lá meio deprimido: ai, que saudade do tempo da pobreza. Não, eu não tenho saudade, irmãos. Eu vivo muito melhor hoje que 30 anos atrás. Eu não tenho saudade de miséria. Quem tem saudade de miséria, se tem, levanta aí, eu vou fazer uma oração para tu ficar miserável. Pode vir aqui, pode vir. Ai, que saudade aquele tempo que era só luta, pastor. Que eu tinha todas as doenças de A a Z. Hein? Se tu tem saudade, vem aqui, vou pedir para Deus te dar todas elas de volta. Não, eu não tenho saudade disso. Mas às vezes alguém está lá um dia, não está bem legal, e começa a entrar numa sessão nostalgia, e o diabo vai dizendo: é isso aí, é ele te enganando. Também eu sei que tem o avesso disso tudo, que alguém diz: quem não é rico, então não é cristão. Essa conversa rola forte hoje em alguns meios evangélicos. Não, meus irmãos, cristianismo não tem que ver, não tem a ver com a quantidade de bens ou dinheiro que tu tem. Cristianismo tem que ver, tem a ver com o teu compromisso com Jesus. Essa é a verdade. Os obreiros fraudulentos estavam dizendo coisas erradas lá. Os obreiros do diabo, os servos do diabo estavam enganando a igreja de Corinto, e os irmãos estavam dando crédito. Irmãos, nosso tempo, nós cristãos do nosso tempo, nós não podemos pregar outro meio de alguém ser salvo, é só pela fé em Jesus com uma conduta coerente. Ah não, você pode ser salvo, se esconde dentro de uma igreja evangélica, basta frequentar, não! Eu quero dizer, irmãos, infelizmente, acho que alguns do mover vão para o inferno. Pastor Paulo, que loucura! Alguns do jeito que estão vivendo, e a gente está tentando ajudar e não consegue, eu acho que alguns vão para o inferno. Pô, está sendo gravado esse negócio. Deixa gravar. Eu acho que tem em todas as igrejas evangélicas indo muita gente para o inferno, do jeito que está se vivendo hoje. E o diabo está enganando. Frequenta, senta lá, esquenta o banco e depois vai para casa, briga com a tua mulher, briga com teus filhos, logra o pessoal lá que trabalha contigo, negocia contigo. Eu tão lamento te dizer, mas se o pensamento e a conduta são essas, e se não houver mudança, só tem o inferno pela frente. Só tem o inferno. Eu não vou enganar vocês. Se alguém chega aqui, pastor Paulo, eu gosto daqui, eu quero ser o teu pastor. Tu deixa? Tu deixa ser o teu pastor? Você pode vir e me pedir ajuda. Ou se eu enxergar um defeito, ou se um irmão enxergar um defeito, deixa eu te ajudar? Não, na minha vida ninguém se mete, pastor. Então eu devo dizer também, fique à vontade, mas não adianta procurar outra igreja evangélica, porque o problema não é a igreja, o problema está dentro do teu coração. Eu não quero, eu me nego a me enquadrar entre os obreiros fraudulentos. Não é só tirar dinheiro do povo fraudulento. Sabe qual a pior fraude? É insinuar que a pessoa está salva quando ela não está. Ou até dizer, tá bom assim. Não está bom. Eu sei de gente que circula de igreja em igreja, inclusive já passou por aqui, já foi para outra, já veio para cá e assim por diante. É de tudo. Hoje tem uma roleta russa. Vamos ver em qual igreja eu vou hoje. Pum! Vai te matar, só quero te dizer. Irmãos, não adianta. Se tem pecado, não adianta te esconder no meio do povo de Deus. Uma vez, Jesus contou uma parábola de um homem que deu um jantar muito lindo. Todas as pessoas estavam com roupas adequadas para aquele jantar. E tinha um lá que foi de qualquer maneira. Chegou o dono da festa, pelo jeito, o rei. Primeira coisa que o rei viu. Primeira. O Joãozinho do passo certo. Ao contrário, tá? Estava lá com uma roupa toda esculhambada. O que, que é isso? Num jantar de rei? Ô amigo, onde é que está a roupa adequada para essa festa? Ah, o senhor sabe? Chamou lá os coordenadores da festa. Pega esse homem e joga lá na rua. Tu não vai entrar no reino de Deus sem santidade. Tu não vai entrar. Se tu não é um homem santo, tu não entra. Se tu não é uma mulher santa, tu não entra. E eu não vou te pedir desculpa por estar te dizendo isso. Eu creio que estou te ajudando em dizer isso hoje. Se algum obreiro fraudulento te enganou, ou se o próprio diabo te enganou, e você achou que dá para entrar no céu com um jeitinho brasileiro, não dá. Não dá. E não sou eu que vou te enganar. Às vezes a gente vai fazer um enterro de uma pessoa que foi muito difícil, complicada na vida, um péssimo pai, uma péssima mãe. Tu chega lá, as pessoas dizem, pastor, fala umas coisas bonitas aí do papai. Não dá. Eu só vou falar bonito de Jesus. De Jesus vou, claro, a gente não estou lá para condenar ninguém. Quem somos nós para emitir opinião de condenação eterna? Ou de perdição eterna? Não, não é isso que eu vou fazer num sepultamento. Nós vamos falar para os vivos. Eu não prego por encomenda. Não prego. Eu peço para Deus cada vez o que eu devo trazer para vocês, irmãos. Eu pergunto a Deus, se não é chegar a abrir a Bíblia, agora é aqui hoje. Não, não é assim, as coisas no reino de Deus. Tem igreja que diz que você pode levar a conduta que quiser, tá bom assim? Não tá bom, não tá. Vai igreja e todos os membros para o inferno. Desculpa se algum que vai ouvir isso na internet achar muito forte, mas essa é a realidade. Pessoas que buscam a Deus com motivação errada. Nós buscamos a Deus, sabe por quê? Porque Ele é Deus. Ele é Deus, Ele tem direito sobre mim, Ele me criou. E além de me criar, nós, raça humana, nos perdemos e Ele me salvou. Ele tem direito sobre mim. Se Deus não me der o que eu quero até amanhã, estou fora. Então faz o seguinte, já sai hoje. Porque Deus não aceita pressão. Deus não aceita pressão, Ele é Deus. Ontem foi muito interessante. Bem à tardinha, fomos numa loja, minha esposa e eu. E nós queríamos comprar um colchão para nossa filha. Entramos na loja, o vendedor já... Para quem é o colchão? Opa, já comecei dentro do meu coração me recolher. E ele fez algumas perguntas muito ruins. E aí, para nossa filha, para esse tal. Ah, esse aqui é para tantos quilos, ela pode ficar bem gordinha, não tem problema. Ah, tá. E eu estou quietinho. Eu estou quietinho, mas o negócio está amontoando lá dentro. O nível está crescendo. Eu não briguei com ele, não se preocupe, irmãos. Eu não sou de briga. Só não me provoca demais. Demais, tá? E lá pelas tantas, a última pergunta mortal. Então, afinal, quem é que tem o cartão de vocês dois? O cartão de crédito. Aí acho que ele viu que ele... foi o fim dele, né? Disse, muito obrigado, moço. Mas vocês não vão levar. Obrigado. Eu não vou dizer que eu não piso mais naquela loja, mas se eu não precisar, não piso mais. Na pressão, não. Sabe como é que é a obra de Deus? Pelo Espírito Santo. Na pressão, não, irmãos. Você gosta de pressão? Pode dizer. Se você gosta, nós vamos chamar uns irmãos bem fortes aí para te dar uma pressão. Vem cá na frente. Hein, ó, tem uns grandão aí, né? Gosta de pressão? E na pressão não é. A Bíblia diz que não é por força as coisas de Deus. E nem as coisas humanas são por força. Não é por violência, não é pelo poder humano. É pelo agir de Deus na tua vida. Eu posso te ensinar as coisas aqui, mas só Deus pode te convencer. Se você endurece o seu coração, aí eu vou dizer uma coisa, aí nem Deus. Você impediu de Deus agir. O obreiro fraudulento, ele também vai se valer de pressão, às vezes pode ser física, outras vezes pressão emocional. Você tem visto pressão emocional para arrancar dinheiro das pessoas, né? Tem visto? Isso aí é do diabo. Isso é do diabo. A Bíblia tem um ensino verdadeiro sobre dinheiro. Tem. Eu amo esses ensinos. Mas é o ensino da Bíblia. Os obreiros fraudulentos dizem, venha para nós, não precisa largar nada. Dízimo a 8%, 7%, 6%, quem dá menos? Não é quem dá mais, é quem dá menos. Irmão, você, pastor, nessa igreja precisa ser dizimista? Precisa. Crente que já entendeu isso, precisa. Se você, pastor, eu sou um crente fraco ainda. Então eu vou te dar mais um tempo para tu ficar forte. O O dízimo ensino da Bíblia. Sou dizimista há 30 anos. Só melhorei de vida. Não troquei. Se Deus também não me desse nada, eu continuo dizimista. Eu não estou trocando com Deus. Eu quero ver o reino dele prosperar no que depender de mim. Tem igreja que diz, não precisa largar nada aí na rua. Vem, vem, vem. Outro dia eu vi um pastor chamando no rádio, vem dar o seu dízimo aqui, porque a sua igreja não é boa. Eu ouvi, ninguém me disse. Desculpe, é obreiro fraudulento. É fraude, isso aí é fraude. Roubar o que os irmãos dariam nas outras igrejas. Deixa os irmãos dar onde congregam. Esse é um ensino que nós ensinamos aqui na casa do Senhor. Irmãos, tudo que te afasta de Deus é fraude. Seja que você deu crédito na sua mente, diretamente pelo diabo, ou por um ensino errado que semearam no teu coração. Isso é fraude e te afasta do Senhor. Mas pastor, eu aprendi isso com um grande homem de Deus. Não tem nenhum homem de Deus maior que Jesus e do que o Espírito Santo. Você só pode aprender com eles. Se homens de Deus ensinam as coisas de Deus, tem que ser baseado na Bíblia. Senão, não são homens de Deus. Mas pastor, eu aprendi isso com o chefe da igreja tal. Eu não vou nem citar aqui. Não vale. Se alguém aprender uma coisa errada comigo, estiver errado, não vale. Pode dizer, pastor Paulo, nesse caso está errado. Pode dizer, não tem problema, não vou me ofender. Se eu preciso de correção, eu preciso então. Mas se eu estiver certo pela Bíblia, eu quero te pedir a gentileza, me ouça. Porque falo em nome do Senhor. Falo em nome do Senhor. E aliás, a maioria de vocês me conhece há 20 anos. Não é um aventureiro que caiu de paraquedas aqui na cidade de Canoas. A maioria de vocês conhece a minha família. Grande parte de vocês já passou dentro da minha casa. A maioria de vocês já conversou comigo. E eu espero estar abençoando vocês e continuar abençoando vocês. O apóstolo Paulo disse a Timóteo, já no final da vida, Paulo disse, Timóteo, nos últimos tempos, muitas pessoas vão se apartar da fé, vão se desviar, porque obedecem a espíritos enganadores. Demônios estão agindo no mundo? Sim. Nas igrejas? Também. Pastor, aqui na igreja do Mover, o demônio não é nem louco chegar, né? É, ele é louco sim, atrevido. Ele atacou até Jesus. Não vai atacar nós. Não vai tentar nos dizer, te dou tanto para fazer tal coisa. O demônio disse para Jesus, né? Te dou todas as coisas do mundo, todos os reinos. Sai, diabo. Quantas pessoas já me ofereceram coisas para eu mudar o meu discurso? E não é de hoje. Para de fazer isso e tudo fica legal. Meu compromisso é com Jesus. Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo. E o seu compromisso é com Ele também, não é? Seu compromisso é com Jesus. Eu não vou te enganar jamais. Pode ser que eu até te perca um dia. Pastor Paulo, não gosto mais de ti. O que eu vou fazer? Mas eu vou continuar te amando e te falando a verdade. Porque a Bíblia diz que a verdade deve ser dita em amor. Mas ela deve ser dita. Pastor Paulo, eu vou sair dessa igreja. Eu não gostaria que tu saísse. Eu gostaria que você deixasse o Espírito Santo transformar a sua vida. Essa é a minha maior alegria. O apóstolo João disse, não tenho maior alegria de ver que os meus filhos andam na luz. Que coisa linda, quando a gente vê os filhos, os da casa do Senhor andando na luz. O apóstolo também disse na segunda carta aos Tessalonicenses, que haveria a operação do erro. porque as pessoas dariam crédito à mentira. Há um engano começado em Gênesis. Há um engano sedutor começado já sobre o primeiro casal da face da terra. E diga-se que o diabo saiu vitorioso contra o primeiro casal. E que você possa dizer, mas contra mim não vai ser vitorioso. Porque eu vou ter discernimento, eu vou cuidar, eu vou isso, eu vou aquilo, eu vou peneirar as coisas. É isso aí mesmo. É isso mesmo. O inimigo usa roupagens das mais diversas e em cada época. Teve um período, até na história do cristianismo, que o diabo enganou a igreja. Não sei se eram os crentes, mas era a igreja da época. Entenderam a diferença? Eu não sei se eram os crentes, era a igreja oficial, que mandava matar e torturar as pessoas. Mandavam crucificar pessoas. Mandavam botar as mãos dentro de uma máquina que moe ossos e carne. Uma igreja que se dizia em nome de Deus e mais violenta do que os impérios humanos naturais. Que cortavam orelhas, cortavam seios das mulheres. Mulheres grávidas eram abertas no meio porque confessavam Jesus. Isso tudo foi feito já em nome de Deus. Acho que alguns de vocês conhecem a história. E eu tenho até o privilégio de estudar bastante essas coisas. Não faça coisas que destroem os outros também em nome de Deus. Não faça. E não deixa outros em nome de Deus destruírem a tua vida. Não deixa. Se você entra numa fé errada, a destruição está programada lá adiante. Se você entra numa conduta errada, numa ética errada, porque você teve o entendimento que alguém de repente semeou na sua vida, a destruição está programada. O que vale é a Escritura. O que vale é a Bíblia. Nós temos visto muita gente no nosso tempo, e talvez alguns de vocês já passaram por isso, vítimas de enganos. Vítimas. Só que se a vítima não é curada, ela se torna também autor de enganos. Se a vítima não tem o entendimento aberto, como diz o último hino que cantamos, se as escamas não caem dos olhos, lá adiante você vai fazer o que fizeram contigo. Sabia? Eu nunca vou fazer isso. Vai. Vai. Porque tem um engano, uma operação do engano dentro de ti. Pode ser que o diabo semeou um negócio no teu coração. E você vai ter que dizer, Senhor, eu não consigo tirar isso. Mas eu entendi que tem uma coisa errada. Pede ajuda do Senhor. Você sozinho não tira, não. Você só detecta. E aí pede ajuda. Porque é o Espírito de Deus que faz essas coisas. Mas você tem que dizer, estou mal, Senhor. Fui enganado. Fui iludido. Fui seduzido. Fui mal ensinado. E aí, o Senhor. Eu acho que todos nós, uns mais, outros menos, já passamos pela ministração dos obreiros fraudulentos. Acho que todos nós já ouvimos bobagens. Entenderam o que eu disse? Provavelmente todos nós já, mas isso aqui não está certo. Mas eu também não sei o que é o certo, vou ceder ao errado mesmo. Não faz isso. Não violenta a tua consciência, porque é na tua consciência que o Espírito Santo está dizendo as coisas. Não violenta, não destrói. Olhe para o fruto, olhe para o fruto. Se você disser para alguém, vou consultar os irmãos mais velhos, e esse alguém te disser, eu pensei que ia consultar a Deus, fraudulento. Quando alguém tem que aparentar demais espiritualidade, deixa eu te dizer uma coisa, tem alguma coisa errada. Quando alguém é demais crente, aquele negócio meio doentio, está entendendo demais, irmãos, tem coisa errada. Todos os casos que eu já vi, os demais, todos mais cedo ou mais tarde afundaram, sem exceção. Seja um cristão normal. Não precisa estar sempre, oh, aleluia, oh, glória a Deus. Calma, leva a vida normal. Tem horas que pode dar aleluia, glória a Deus, nós damos mesmo, né? Coisa bem boa. Mas a vida é normal. Tem hora que tem um mover de Deus aí, nós falamos em língua, nós profetizamos, nós caímos no chão, aleluia. Mas, irmãos, tem hora para todas as coisas, já diz a velha Bíblia, no capítulo 3 de Eclesiastes. Mas quem não consegue levar uma conversa, vamos tomar um cafezinho, quem não consegue levar uma conversa natural, tudo é espiritual e é Deus, é anjo. Os que mais me falaram que viram anjo até hoje, estavam no engano do diabo. E eu creio em visões de anjos, eu creio mesmo. Mas aqueles que falam demais, toda hora estão vendo anjo. Jesus, me mostra alguns, pelo menos. Toda hora é demais. Ah, vamos mais a fundo e nós vamos achar coisa que não é anjo. Ou anjos caídos. Foi os casos que eu vi até hoje. Tudo que é demais, comer demais, é ruim, faz mal. Tudo que é demais, vai para o lado doentio, espiritualidade demais. Irmãos, seja um crente normal, bem espiritual. Sabe o que é uma pessoa bem espiritual? Não é gritaria, eu gosto de gritar, eu gosto mesmo, coisa boa. Gosto, vai alguém pensar que o pastor Paulo é todo silencioso. Ai, coisa boa gritar para Jesus. Mas espiritualidade não é gritaria, você sabia? Eu gosto de um louvor. Um dia nós vamos ter que botar essas caixas de som aqui no meio do mato uma vez. E agora dá-lhe tudo que dá. É, não é para nós poder. Olha lá, uns já levantaram. Não, aqui na cidade não dá para a gente dar todo o volume. Eu sei. Mas acho que um dia, eu sei de um pastor, e ele nos visitou aqui, um pastor alemão, que Deus disse para eles um dia, pega as caixas de som e vão para um deserto. E lá dão-lhe tudo que pode. Amém, pode ser que um dia Deus diga isso. Mas uma coisa, o pessoal do louvor, se Deus disser não vale só para um, vamos combinar isso? Tem que dizer para alguns de nós, inclusive para mim, vamos combinar isso? Ah, tá. Porque senão amanhã, pastor, Deus me disse. Deus tem que dizer para mim também, viu? Senão, sabe um negócio de fraude? Chegar alguém e dizer, Deus mandou tu casar comigo. Jovem, não aceita isso. Não aceita isso. Tu é livre para escolher no reino de Deus uma moça ou um moço. Isso é fraude, isso é manipulação espiritual para dominar pessoas. A Bíblia chama isso de quê? De feitiçaria, a Bíblia chama isso. Quando a gente quer dominar pessoas pelo poder espiritual. Não vai nessa, moça, moço. Tem uma profecia para casar. Todos os casos de profecia que eu vi até hoje, todos os casamentos deram errado. Porque não era Deus que tinha mandado. Não era Deus que tinha mandado. E aí, irmãos? Está ajudando a abrir mais a mente? Abrir mais o nosso entendimento? Nos últimos tempos vão aparecer pessoas, sim, desprovidas, sem a verdade, sem a santidade, sem o amor, sem a humildade. Nos nossos tempos é possível ser crente, nos nossos tempos agora, é possível ser crente sem morrer para si mesmo. Jesus disse em João capítulo 12, se o grão de trigo caindo na terra não ficar ele só e morrer, se não acontecer isso, o grão de trigo tem que morrer para gerar mais. Não dá para ser crente sem morrer para o mundo. Morri. Muitos de vocês, quase todos nós, viemos de uma vida mundana. E o Paulo, o apóstolo, disse, o mundo morreu para mim. O mundo morreu. Eu estou no mundo, eu tenho que trabalhar, eu tenho que sobreviver. Todos nós. Mas para a vida mundana, eu morri. Morri. O fanatismo futebolístico que está em alta nesses últimos dias aqui no Rio Grande do Sul. Não, quando eu de fanatismo, ainda hoje eu e minha esposa falávamos em casa, isso é religião. O fanatismo político partidário é religião. A ponto de pessoas se agredirem, se matarem, é religião no pior sentido ainda. Isso é do diabo. Você pode ir num esporte? Pode. Quer ver um espetáculo? Como ontem à noite? Pode. Eu disse alguma coisa errada? Você pode, mas você não pode ser fanático. Bota dinheiro, bota paixão, bota tudo lá. Vem para casa, 3, 4 da manhã, feliz da vida. E a esposa e os filhos, ah, que se dane também, né? Estou feliz, tudo azul. Ei, irmãos, fanatismos, isso é pecado para qualquer tendência, para qualquer direção. Não deixa, não deixa o diabo te enganar. Eu disse um dia, quando o nosso atual presidente da República se tornou presidente, no dia da posse eu estava diante da televisão orando por ele. Mas eu sei de pessoas que disseram, o Messias chegou ao poder. Eu sei de pessoas religiosas, não pagãos, religiosos. Isso é idolatria. Nós honramos o rei, como diz a Bíblia, temos que honrar, não idolatrar. Os obreiros fraudulentos dizem, tal pessoa é a solução da nossa vida. Seja, no caso que eu citei, um político, que eu entendo que nem ele disse de si, outros disseram a seu respeito. Obreiros fraudulentos. Obreiros que transformaram as coisas de Deus. Hoje a palavra, irmãos, tem o objetivo de te ajudar a aumentar teus olhos, filtrar o que entra nos ouvidos, e com isso, amar muito mais a Jesus e a verdade. Vamos ficar de pé. Amém. Só ouça. Porque os tais apóstolos, os chamados superapóstolos, são falsos. Eles são obreiros fraudulentos transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministro de justiça. E o fim deles, olha o fim, será conforme as suas obras. Se em tudo que você ouviu nessa noite, o Espírito Santo, pela minha boca, te fez lembrar algo que você errou, que você deu crédito a quem não devia, que você entregou o seu coração para uma mentira, você creu em algo que tinha que ser jogado no lixo, mas você creu na ingenuidade. Fala com Deus agora. Fala com Deus por um momento e jogue fora. Porque a Bíblia diz que somente os limpos de coração verão a Deus. Ainda que foi o pai ou a mãe que semeou no nosso coração na infância algo que Deus não aprovou, e você entendeu já, ou hoje à noite entendeu melhor. Se um pastor, padre ou qualquer outro religioso te ensinou algo que te afastou de Deus, deixa de lado esse ensino. Deixa de lado. E deixa o Espírito Santo te ensinar de novo. Se você foi enganado em qualquer grupo cristão, você foi enganado e de repente você diz: eu não acredito mais em ninguém, pastor. Eu quero te pedir, pelo menos acredita no que Deus diz sobre cada assunto. Não, todas as pessoas não são confiáveis. Eu devo dizer, como diz a Bíblia, tem homens e mulheres tão confiáveis, tão especiais, que esse mundo não era digno que eles estivessem aqui, diz lá em Hebreus. Existe gente confiável. Existe gente que será tua amiga. Ainda que nem sempre diga o que você queira ouvir, mas o que você necessita ouvir. Se o diabo te enganou através de uma pessoa, muitas vezes é assim que acontece. Rejeite-o. Esse diabo vai embora agora, eu te rejeito. Se tudo parecia ser algo de Deus e de repente você viu, mas não era de Deus aquilo tudo, fui enganado. Havia uma isca, você só viu a isca, não viu o anzol debaixo da isca. Mas Deus te tira de qualquer tipo de prisão. Deus te tira de uma prisão mental. Deus te tira. Pede a Ele. Pede. Pede a Ele. Senhor Deus, como a tua palavra é linda, como é preciosa. Talvez alguns aqui pensam que já são cristãos e ainda não são, Senhor. Alguns podem pensar, mas a vida cristã é do jeito que ela está projetando e imaginando. Mas a vida cristã é do jeito que o Senhor ensina. na tua santíssima palavra. A vida cristã pode não ser do jeito que tem sido ensinado no nosso tempo, mas está na Escritura, Senhor, para olharmos para Ti. Ajuda-nos, ó Deus, sim, a sermos não igual aos apóstolos, porque eles foram homens do seu tempo, cristãos na sua época. Nós temos que ser cristão agora, Deus, na nossa época. Ajuda-nos a ser semelhante a Jesus, Ele que passa por todas as épocas. Obrigado, Senhor. Cura de quem sofreu traumas, quem sofreu enganos espirituais, às vezes até enganos materiais. Cura, Senhor. Cura. Cura, Senhor. O apóstolo Paulo falou para a gente notar bem aquelas pessoas que são e que causam escândalos. Paulo disse: observem eles bem, porque esses tais não servem a Cristo, e sim ao próprio ventre. E eles se achegam a nós com suaves palavras e lisonjas, como que nos adulando, e engano, eles enganam o coração dos inocentes. Pois a vossa obediência é conhecida por todos, por isso me alegro a vosso respeito. E eu quero que sejais sábios para o bem e inocentes para o mal. Amém. Irmãos, sábios para o bem. Estou lendo no capítulo 16 de Romanos. Sábios para o bem, inocentes para o mal. Inocente no sentido, nós não pensamos as coisas más. Vigia e ora pela sua própria vida, sua própria família, e nos ajude a vigiar e orar pela igreja toda. Aí eu digo, nos ajudem, porque somos todos nós. E se você vê um anjo de luz, peça discernimento. Pode ser que seja um anjo mesmo de Deus. E se for um anjo do outro lado, travestido, logo você saberá também. Mas Ele não pode te enganar. Ele não pode te enganar. Cuida. Cuida. Você sabe que nós somos comparados na Bíblia a ovelhas, né? Os crentes são comparados a ovelhas. Ovelhas são muito ingênuas. Indefesas. É por isso que sempre precisamos do bom pastor. Do bom pastor. Na dúvida, recorra sempre ao bom pastor. E se você precisa de ajuda de irmãos mais velhos, recorra a eles também. Se eles não souberem discernir, juntos vão orar até o discernimento vir. Amém. Amém.